sabe o que é passar uma noite em claro. Sabe o que é uma noite mal dormida. Sabe o que é você olhar no espelho, ver as marcas desta vida. Oh, and oh, oh. Sabe o que é vontade de sumir. Sabe o que é vontade de chorar. Sabe o que é virar uma criança e perder o que falar. Mas Deus se mostra, Pai, quando a gente não consegue nem orar. Nossas pernas ficam tremolas, sem palavras, é só gemidos e chorar. É você olhar pra um filho e ter vontade de chorar, chorar. Sabe o que é tentar falar com ele e a voz embargar. Sabe o que é buscar uma saída e não encontrar a porta. Sabe o que é olhar pra cima e achar a vida morta.